Sabah Nacho, Jetmia 728, cruza 2, demonstração. 728 da web, sendo identificação, desce para 3.000, teste para de Duna. 3.000 na torre de Duna, muito obrigado. 728. O ILS já em contato visual com a pista, passarelo 2224, controle de Salvador. Passarelo 2224, complete sinal, chame torre 1186. Torre, um noite decimal minha, passarelo 2224. Salvador, passarelo 2224. 2224, eu tenho tráfego avistado, reporte no externo embaixo e travado. Operado, repouso para o travado, passarei 2224. Reporte embaixo e travado, 2224. Posteriormente, autorizarei seu posto. Tá certo, passarei. Salvador, muito boa noite, 3603, autorização para Guarulhos, tem que dar 8. São 3603, boa noite, formação agora em curso X-Ray, Guarulhos, autorizado nível 340. Decola da 10 com curva direita no perfil da saída da El, Leda, após posição Bridge, onde intercepta peso 16, segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 120, decimal 8 e aciona 5165 no transponder. Autorizado, Guarulhos, nível de voo 340, decola da 10 com curva à direita, saída da El, transição Lê, depois voa Bridge, intercepta Upper Zulu, 16. Controle de saída 08, aciona 5165, 3603, fica assim de informação X-Ray. 6, portão 62, chama pronto, estacionamento, são 3603. Vai chamar, portão 62, 3603. Ano 97, chama Recife, ano 251, alterna no 3325. Pode repetir por 3197? Primitivo, 3197, chamando agora Recife, ano 251, alternando 13325. Tá sendo 3197, muito obrigado, boa noite. Boa. Salvador, muito boa noite, azul 4070 com 8240 para 1170. 4070 da azul, sendo identificação, desceu 50, chega na Mari. 050 Mari, 4070. Quatro livrou seu solo aos 29. Chame solo aí no 21 decimal 9. Solo 29. Solo 3, 2, 2, 2, 4. Boa noite, taxa via Alfa Juliette, remota 14, parte principal. Alfa Juliette, remota 14, parte principal 2, 2, 4. Quebec, acionamento, San 3603, 20, número 3. São 3603, coordene com a equipe de solo após o Embraer na passarela da retaguarda, autorizado para o Quebec, acionamento, reporta táxi. Após o Embraer, autorizado para o Quebec, táxi, 3603. Mas precisa manter a posição um pouco recuado com relação ao pessoal, mas ficar na posição. Tem algum problema? Então, negativo, pode prosseguir. Reporta pronto para o táxi, o TAN 3603. Ok, só para confirmar, eu estou mantendo a posição ainda na faixa amarela do 06, porém, a aeronave mais atrás do que o habitual. Nessa posição, então, vou dar uma partida aqui e continuar o feedback em cima. Afirmativo, não há tráfego para aproximar parqueamento nas, nos gates posteriores, ok? Muito obrigado. Tá estabilizado. 140-70 após Mari, voa Duna, descendo para 3.000 pés, ajustado 1019. Mari, Duna, descendo para 3.000 pés, com 1019, 140-70. Copia. Autorizado então Aracaju, nível 190, decola da 10 com curva esquerda no perfil da saída Puca, Jamo e após direto Aracaju. O controle em 120, decimal 8 e aciona 5403 no transponder. Autorizado 190 pela Golf 577 para Aracaju, perfil da subida Puca, transição Jamo. Controle 1208, transponder 5403, trip 5290. Correto, remota 13, chama pronto para o espectacionamento, trip 5296. Chamará 5296. No meio, no 3, totalmente pronto, no 2. Autorizado, reporta táxi. Calibre a porta táxi, são 3603. Estabilizado, está estabilizado. Complete final, chame tu aí agora, 118.62, bom pouso. Obrigado, boa noite. Do 4070, desce para 2000 pés, ajuste 1019, livre final e elétrica, tem a porta estabilizada. 2019, eu vou ter estabilizado. Já chegou avistado, livre pouso, pistão no zero, vento no 20, grau 08, nós o ajuste 1019, web 6728. Livre pouso, pistão no zero, 6728. 358, boa noite, Oceano Identificação, voz direto Duna, descendo para 2019, ajuste. Duna 2000, com 19, 3258. 603, seguindo o Boeing da Gol, finalizando o push no Través 04, até o ponto de espera da 10, ponto de espera torre em 118 decimal meia dúzia, o ajuste 1019 agora, um bom gol. Você vai seguir o gol, quando o ponto de espera vai chamar a torre 386, 603, Romeu no 3 para o táxi com 124 a bordo, 4 horas e 2 minutos, ao ver na cabina. Meio no 3, táxi avião Índia Alfa até o ponto de espera da 10, ponto de espera torre 118, decimal meia dúzia, o ajuste 1019, um bom voo. Índia Alfa para a cabina, para o ponto de espera da 10, na torre 118, decimal meia, 989, voo no 1093. Salvador, boa noite, Web 6728. Abjad 6728, boa noite, táxi via Alfa Juliette 04 ao portão. Alfa Juliette 04 ao portão, 6728. Sobre 4070, estabilizado. Estabilizado, vai no inside. 4070 completa, se não chama a torre 1186. Torre bom, no 6113, espera pronto, no 6013 totalmente pronto, decolar de imediato. Afirmo. Gente, eu tenho uma aeronave a uma milha do externo. A linha decola de imediato no 30 grau 07 nós. 1019 é o ajuste. 6013. A linha decola de imediato no 6013. Torre Salvador, boa noite, azul 4070, meia milha para o marcador. 4070, continue a aproximação, aguarde informação de pista livre, aeronave prestes a iniciar a rolagem, pista 10, Boeing 737 da Gol, correção, 737-800 da Gol. Sim, tu escuta. Livre, 130 graus 07 nós, o ajuste 1019. Entendo, 6903. 6903, mantenha o ponto esperado no 0. Quanto eu vou fazer aqui, esperado no 0, boa noite. Controle Salvador, boa noite, já 3662, passando 180 a 150. Já 3662. Boa noite, oceano identificação, desce ao 050 no perfil MAR. 050, perfil MAR, autoriza o aprode antes, Duna? Negativo, mantém o perfil da chegada do TAN 3662. Mantém 3662. Alô, no 885. 885, boa noite, informação em curso X-Ray, Guarulhos 360, pronto, copo. 19. Livre pouso, pista 10, azul 4070. 16, 13, decolado aos 45, controle 1208. 208, bom, 16, obrigado, boa noite. O controle em 120, decimal 8, e aciona 5175 no transponto. 360 Guarulhos, da Euler da Bridge, Brasil 16208 ao controle, 5175 ao transporte. Correto, apenas confirmando curva à direita após decolagem, portão 01, não chama pronto para o inspecionamento, gol no 885. Tente no 1, vai chamar pronto, 885. Passaria do 2224, informação é que o rei confere. Juazeiro do Norte, nível 350, protocópio. Autorizado, Juazeiro do Norte, nível 350. Decola da 1-0 com curva esquerda no perfil da saída Momo, transição Froti, onde intercepta pêndulo 19 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 120, decimal 8 e aciona 5406 no transponder. Reto, remota 1-4, chama pronto para o inspecionamento, passageiro 2224. Valeu. Alô, da direita, 219, trouxe essa chave. Muito boa noite, Azul 4070, livrou na sua escuta. Azul 4070, boa noite, taxi via Alfa, Juliette, portão 03. Alfa, Juliette, para 03, 4070. Estabilizado, 3858. Decolado os 49, o controle de saída em 120, decimal 8. 308, boa, 3603 até. Controle Salvador, muito boa noite, 3603, decolou. 3603 Otan, contato radar da 340, da presente direto Leda. Direto Leda, 3603. Valeu dessa sessão em hotel 340-36603, gente. Sim, me solicita 240? 340, tá livre dessa sessão? Restrições, livre ascensão ao 340-36603. Sim, gente, é o 340-36603. 662, prossiga na chegada, descendo para 2.000 pés, aguardando o ILS. O altímetro no 09, 3662. 2.000, aguardando o ILS, no 09, 3662.